Hoje há sortido no Ilustres Desconhecidos. Abrimos o programa com os Soundtrack of Our Lives, que já tiveram a sua história contada no início deste mês. Ficamos com a faixa de abertura de Behind the Music, o álbum que os tornou conhecidos. Vamos então ouvir Infrariot. Heidi Berry, Nascida em Boston e transplantada para Londres aos 15 anos, defendeu a bandeira do folk em pleno despontar do shoegaze. Apesar de ter uma voz luminosa e criar composições que a colocam ao nível de Sandy Denny e Nick Drake, assinou pela Creation no momento em que a editora era mais conhecida pelo ruído dos Jesus and Mary Chain. Um EP e um álbum depois, abandonou a Creation, mas logo encontrou um lar noutro selo igualmente mítico, a 4AD. Após uma participação no álbum Blood, do projeto This Mortal Coil, Heidi Berry grava 3 álbuns para a editora de Ivor Watts Russell. Vamos ouvir uma faixa do último desses álbuns, Miracle, 1996. Ficamos com Queen. She will fly, her hair will Do revivalismo punk dos anos 90, de onde despontaram mega estrelas como os Green Day ou os Offspring, surgiram também incontáveis outras bandas bem menos conhecidas, mas poucas com a originalidade dos Gaz Huffer. Oriundos de Seattle, este quarteto tanto vai às velocidades do punk hardcore, como entra pelo surf rock ou rockabilly. Tudo isto com uma dinâmica e irreverência que lembra a espaços os Dead Kennedys e mesmo Neil Young. Apesar de terem já cessado funções, devido à doença do guitarrista Tom Price, deixam para a posteridade 7 álbuns. Do seu quarto álbum, The Inhuman Ordeal of Special Agent Gaz Huffer, fica You Are Not Your Job. Diretamente de Shibuya, um distrito da cidade de Tóquio, a cena Shibuya Kei mostrou ao mundo uma juventude japonesa consumidora de cultura ocidental, ansiosa por mostrar ao mundo a sua versão da música que digeriram, assimilaram e refizeram, segundo os seus parâmetros muito particulares. A partir do final dos anos 90, projetos como Pizzicato 5 ou Cornelius popularizaram o som vindo de Shibuya. Mas hoje no Ilustres Desconhecidos temos as menos conhecidas, mas não menos talentosas, Buffalo Daughter, que do seu álbum New Rock nos trazem o tema Sky High. encerrar o programa de hoje, temos os britânicos House of Love. Inicialmente estrelas do selo Creation, para quem gravar o álbum de estreia, assinaram posteriormente pela Fontana, mas para muitos nunca reviveram o fulgor do independente primeiro álbum. Com efeito, o avanço da década de 90 traria o declínio da banda, mas ao segundo álbum, mais conhecido como o álbum da borboleta, a chama dos House of Love estava longe de se apagar. Exemplo disso é a maravilhosa faixa final com que fechamos o sortido de maio. Os House of Love com Sedest. Este foi o Ilustres Desconhecidos, versão sortido do mês de maio. Até à próxima. Ilustres.